1-2-1-2-1-2-1-2, por aqui está ótimo. Por aí, Paula, diz-me qualquer coisa. 1-2-1-2-1-2, por aqui está ótimo. Afasta-te só um bocadinho. Assim, estás à distância. 1-2-1-2? Sim, estás à distância certa. Okay. Qualquer coisa, eu também vou ajustando aqui um bocadinho isto. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Que gosto é estar aqui ao longo desta hora, consigo estar aí desse lado e também com a minha convidada de hoje, que é Paula Veiga. Paula, seja bem-vinda a este programa, obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui. Eu nunca sei se é teres aceito ou teres aceitado, Paula, como é que é? Acho que se pode dizer das duas formas. De qualquer maneira, eu é que tenho que agradecer, obrigado eu. Com o verbo ter, acho que é aceitado. Ter-se aceitado, ou pelo menos é permitido isso. De qualquer das formas, brevemente aqui nas Madragoas vamos ter um momento de língua portuguesa em que vamos esclarecer esta e outras dúvidas. E entretanto eu vou receber não sei quantos mails a dizer: pois, mas deveria saber, nem deveria estar a mostrar que é ignorante. Eu recebo este tipo de mails, Paula. Olha, paciência. Paula, como é que te sentes? Como é que estás? Nesta manhã fria, nós estamos a gravar isto de manhã e está muito frio. Está muito frio, então eu saí de casa com 4 graus positivos. Parece que ainda vai descer um bocadinho mais, mas nós estamos à beira mal plantados e não temos o problema que neste momento a Europa do Norte está a ter e a Europa de Leste, sim, que tem temperaturas baixíssimas. Temperaturas muito mais preocupantes, muito não é? Muito preocupantes. Paulo, eu normalmente no início deste programa, o que eu costumo fazer, depois de ter recebido algumas críticas de que não apresentava os convidados, deveria fazer no início de cada programa uma breve apresentação. Como isso dá muito trabalho, o que eu peço é que os convidados se apresentem. Paula, como é que tu te apresentarias ao meu auditório? Bom, então o meu nome é Paula Veiga, eu sou licenciada em Direito, durante alguns anos exerci a profissão de solicitadora, porque entretanto também tinha o curso de solicitadora. Depois, entretanto, ingressei na faculdade de Direito, tirei Direito, tornei-me advogada. Durante vários anos exerci a profissão de advogada numa grande construtora. Como é que é ser advogada em Portugal? Eu sou um bocadinho crítica relativamente à nossa justiça. Ainda exerces ou não? Eu neste momento não exerço. Porque resolvi suspender a minha inscrição na ordem, mas a qualquer momento posso retomar. Eu sou um bocadinho crítica relativamente à justiça em Portugal, portanto não me queria alongar muito. Ok, nem vieste aqui falar sobre isso. Eu aproveitei para perguntar. Mas é difícil, é uma profissão estressante e nem sempre compensa. E por vezes incompreendida? Essa, ou seja, eu acho que por vezes as pessoas são injustas com os advogados e têm deles uma ideia preconceituosa, não é? Eu tenho essa ideia, que há muitos preconceitos. Talvez isso se note mais quem exerce a profissão liberal, não é? Ok. Eu estava a exercer funções numa empresa, advogada de empresa, que é diferente, são situações diferentes, embora a pessoa vá para os tribunais, vá para a barra, são sempre situações diferentes do advogado, aquele que tem o seu escritório e que exerce a profissão. Sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Sei que o gosto pela leitura sempre esteve presente na tua vida. De qualquer das formas, o gosto pela escrita só veio depois. Muito depois. Como é que foi esse encontro com a escrita? Eu acho que foi um acaso. Houve um dia que acordei e pensei, hoje vou começar a escrever um livro. E foi assim. Comecei a escrever no computador e ao fim de 7 horas parei. Portanto, tive quase 7 horas ininterruptamente a escrever e só depois é que tinha percebido que efetivamente tinha as 30 primeiras páginas escritas de um romance que ainda não foi publicado. Ou seja, o primeiro romance que tu escreveste ainda não foi publicado? Ainda não foi publicado porque É um romance... romance histórico também? Não é um romance histórico, é simplesmente um romance com personagens que trata do problema de uma jovem que tem cancro na mama. E, portanto, eu acredito que as editoras tenham outro tipo de opções para editar. Provavelmente gostam mais de ficção, romances históricos. Já apresentaste esse romance às editoras e não... Há algumas editoras, não a todas, como é óbvio. Há algumas só. Inclusivamente à minha editora ainda não o apresentei. Comecei por esse romance histórico porque o romance histórico é uma coisa que me dá mais gozo escrever para já, porque eu tenho uma paixão pela história de Portugal e da Europa. E gosto de investigar e gosto de saber sempre mais. E, no fundo, acho que é um pretexto para tentar sempre acrescentar qualquer coisa em termos de conhecimento. Vamos então começar a falar sobre este livro que te traz hoje aqui ao programa, às Madragoas. Chama-se A Rainha Perfeitíssima. É o teu novo livro, então, é o livro que temos hoje em cima da mesa. A autora, relembro, é a Paula Veiga, para quem só agora chegou aqui ao programa. Paula, como é que foi o ponto de partida para este livro? O ponto de partida, inacreditavelmente, foi o meio do livro. Ou seja, eu passo a explicar. Há uma cena, um episódio, que retrata, portanto, a morte do príncipe herdeiro, filho da Dona Leonor, a Rainha Perfeitíssima. E um dia estava a fazer pesquisa, li sobre o assunto e resolvi ir estudar e verificar até que ponto é que aquele acidente foi um acaso ou, muito antes pelo contrário, foi com contornos obscuros. Comecei a ler sobre a rainha, fiquei perfeitamente apaixonada sobre essa personagem. É uma mulher espetacular, fabulosa. Foi uma senhora que fez muito pelos mais carenciados, pelos pobres, pelos doentes. Enfrentou várias tragédias pessoais na sua vida, nomeadamente, portanto, a morte do príncipe herdeiro. E foi uma pessoa também ligada à divulgação das artes e das letras em Portugal. Não conhecemos muito sobre esta rainha, o senso comum não sabe muitas coisas sobre esta rainha, o que de facto é uma pena, até porque, como tu, aliás, tentas mostrar ao longo deste livro, é das personagens mais fascinantes da nossa monarquia. Provavelmente sim. Eu gosto pelo menos a mais culta. Eu gosto particularmente do título A Rainha Perfeitíssima, que é um jogo de palavras, obviamente, também com o Príncipe Perfeito. Exatamente. Dom João II. Como é que era a relação entre eles? Como é que foi a relação entre eles? A relação entre eles foi conturbada, ou seja, se talvez nos primeiros anos de casamento a coisa tenha sido mais ou menos pacífica, a partir do momento em que o príncipe herdeiro morre e o Dom João II tenta meter o seu filho bastardo como herdeiro do trono de Portugal, a coisa complicou imenso. E depois, o Dom João II também não teve uma vida propriamente fácil. Ele era um rei centralizador do poder, queria tirar regalias à nobreza e existiram vários episódios, várias conspirações para matar o rei. E, entretanto, houve conspiradores que foram presos, que foram julgados, que foram executados, nomeadamente o cunhado dela. E depois, mais tarde, sem julgamento prévio, o irmão dela, que morreu, supostamente, às mãos del rei. Paula Veiga é convidada de hoje nas Madragoas, em que falamos de história de Portugal, inevitavelmente, a propósito deste romance histórico, A Rainha Perfeitíssima, é a história de Leonor de Lencastre, a mais culta e rica das rainhas portuguesas e também a mais trágica. Já começámos aqui a revelar alguns destas histórias, mas eu, aliás, até acho que pode ser um bom ponto de partida, estes três adjetivos: culta, rica e trágica. Já falaremos um pouco mais sobre cada um deles. Para já, vamos ouvir fados, obviamente. Vamos ouvir Amália Rodrigues a cantar Amália, precisamente, e depois o tema Abandono. Bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar Amália, canta-me fado Amália, esta palavra ensinou-me Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor e Amália sem amor e como até morrer, amar é padecer. Amália, chora a cantar. Amália, disse-me alguém com ternura. Ai, Amália, da mais bonita maneira. E eu toda coração julguei ouvir entrar Amália, mandas agora à procura. Ai, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem lhe fala em mim quem lhe fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. todas as mais sombrias. Foi de noite, e nunca mais se fez dia. Mas dessa Abandono Amália Rodrigues nestas Madragoas, em que converso com a Paula Veiga, ela a minha convidada, traz-nos o romance A Rainha Perfeitíssima. Paula, já falaste um pouco do ponto de partida para este romance e o processo de escrita, como é que foi? Um romance histórico envolve obviamente muita pesquisa, mas também há parte do romance, não é? Como é que foi esse processo? Como é que foi esse equilíbrio entre estas duas partes, por assim dizer? Bom, pesquisa é evidente que se tem que fazer muita, tem que se ler muito para dominar os factos históricos e para não cometer nenhuma gafe em termos de datas. Depois, na parte da ficção das personagens, isso é até onde a nossa imaginação nos leva, no fundo. Nós temos personagens históricas reais e depois ficcionamos tudo o que está à volta. O que é que aqui é ficção e o que é factos históricos? Às vezes é difícil... Sem revelares tudo, obviamente, porque as pessoas têm de ler o livro. Mas... É difícil perceber o que é uma coisa... As coisas misturam-se, sim. Eu acho que sim, porque o perfil de cada personagem, no fundo, somos nós que o traçamos. É impossível eu saber qual era a personalidade da Dona Leonora que viveu em 1500 e qualquer coisa. Quais são as principais fontes acerca da personalidade? O que é que tinhas à tua disposição para ficar... Tinha muito pouco. Tinha um quadro pintado, supostamente com a senhora, não é? E a partir daí, e de tudo aquilo que ela, no fundo, construiu, colei-lhe, por assim dizer, uma personalidade. Os traços psicológicos, não é? Os traços psicológicos. Portanto, eu acho que eu é que construí, no fundo, a personalidade da Dona Leonor, com aquilo que ela foi falando, com as atitudes que ela foi tomando, etc., não é? O que é que marcava a vida cultural desta rainha? Bom, esta rainha era uma rainha culta, tanto mais que, segundo percebi, traduzia ao latim. como é óbvio, se calhar era a única mulher no país que conseguia fazer uma tradução. Num tempo em que as mulheres não tinham acesso à educação, certeza, não é? Com certeza, portanto, só a classe nobre e nem sempre as mulheres nobres sabiam ler e escrever. Esta sabia e sobretudo, acho que sabia o que queria. E por causa disso também havia, de alguma maneira, alguma resistência, algumas reservas da parte das pessoas que a rondavam, ou seja, essa inteligência, essa cultura desta rainha era vista por vezes como uma ameaça? Daquilo que eu li, não posso tirar essa conclusão. Porque no reinado do marido dela, ela teve um papel relativamente simples, porque apoiou naquilo que ele quis fazer, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar, na construção do Hospital de Todos os Santos. Portanto, teve mais um papel de parceria com o marido. Depois do marido falecer, e quando o irmão dela estava... era o rei de Portugal, portanto, o Dom Manuel I, então sim, ela, inclusivamente, teve períodos de regência e resolveu, portanto, dedicar-se à construção das misericórdias. E aí sim, portanto, tudo aquilo que ela sabia que queria, pôs em jogo, no fundo. Esse é um papel muito importante, essa construção das misericórdias. É. É, sem dúvida. Como é que isso aparece aqui neste romance? Portanto, ela aproveitou uma ida do Dom Manuel I à Espanha, a Castela, porque ele foi jurado herdeiro de Castela, e ela resolveu dedicar-se mais do que ao que se dedicava às causas sociais e... Chamou o Frei Manuel Contreras e disse-lhe que queria construir uma misericórdia, queria fazer um documento que ela chama o compromisso, onde tivesse, no fundo, relatado todas as regras que as misericórdias obteciam e a forma de financiamento, e foi para a frente com o projeto e Dom Manuel, depois, quando chegou a Portugal, apoiou-a e, ao fim do ano, já havia várias misericórdias para o país. Já falámos dessa cultura, também dessa vertente solidária muito importante desta rainha, e talvez essa até seja uma das vertentes que mais fica para a história de Leonor de Lencastre. Ainda assim, há aqui um outro adjetivo do qual também gostaria de falar: é a rainha mais rica. Exatamente, ela era rica. Ou seja, ela era, portanto, filha de Dona Beatriz e Dom Fernando, que era irmão do rei, portanto, do Dom Afonso V. O pai dela foi apadrinhado por navegador, por Infante Dom Henrique. Ou seja, quando o Infante Dom Henrique morre, tudo o que era dele passou para o pai dela. E quando o pai dela morre, tudo fica na família. E, portanto, ela era uma mulher com muitas posses e a fortuna, no fundo, que tinha, até depois por morte do marido também, ela empregou-a nas causas sociais. E eu acho que isto é que é... É revelador, não é? É revelador, não é? Porque ela, efetivamente, preocupava-se com as situações e tentou resolver as situações, e resolveu, com certeza, muitas. Explica-me aqui a estrutura deste livro. Isto é uma estrutura de diário? Eu, pelo menos, apercebi-me disso, que a certa altura tinha uma parte quase de diário com as datas. Não propriamente, é só para as pessoas conseguirem se situar, portanto, no espaço e no tempo, porque... Isto também, a minha pergunta tem a ver também com o facto de estar dividido por datas, cada capítulo é uma data, onde está o local e data, uhum. E também porque há aqui uns certos escritos na primeira pessoa. Maior parte do livro é escrito na primeira pessoa. No fundo, ela é o narrador, ok? Mas chamar isso a um diário, em termos literários, não sei se pode ser assim, porque eu nem sequer sou de literatura, portanto, nem sequer vou meter-me por esses caminhos, porque não tenho conhecimento sequer das... dos... Mas a ideia... Agora, é um narrador, é um narrador na primeira pessoa, isso é dúvida. Como é um narrador na primeira pessoa, neste caso é a voz de Leonor de Lencastre que ouvimos, e a divisão por dias, não é, e por locais, dá essa ideia de diário, enquanto estrutura do romance. Não deixa de ser um romance, mas com uma estrutura, claro, que se assemelha um pouco ao diário. Pelo menos eu acho que o leitor, quando entra neste romance, sente um bocadinho assim. Isto até, estou a dizer isto até como forma elogiosa, porque eu acho que é uma belíssima forma de nos aproximarmos de uma personagem histórica. Paula Veiga, convidada de hoje das Madragoas, traz-nos esta rainha perfeitíssima. Eu gosto deste adjetivo no grau absoluto sintético. Já vou perguntar porquê, e não simplesmente a rainha perfeita. Se calhar em oposição ao príncipe perfeito, esse assunto temos de falar mais sobre ele, inevitavelmente. Vamos agora continuar. Hoje eu perguntei à Paula qual era a relação dela com o Fado. Ela disse muito naturalmente que não era assim grande relação, mas gostava obviamente da voz de Amália, por isso eu acho que hoje vamos só ouvir a Amália por hoje. Ficamos só com a voz da Amália. Vamos ouvir agora, e ainda por cima, clássicos de que gostamos muito. Desta feita, Amor de Mel, Amor de Fel, e depois Barco Negro. Tenho amor que não posso confessar, mas posso chorar. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado, em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a dorinha que chegou na primavera. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em em tom de menor, chorando amor de dor, dor de um bem e mal amado. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Barco Negro. Rodrigues, hoje falamos sobre história, sobre literatura, aqui nestas Madragoas, a propósito deste livro da saída de emergência, chama-se A Rainha Perfeitíssima, Paula Veiga é a autora, e falamos de Leonor de Lencastre. Já por aqui falámos dessa relação com o marido, o príncipe perfeito. Há aqui uma espécie de oposição entre ser-se perfeito e ser-se perfeitíssimo? Eu acho que sim. A ideia foi essa. O Dom João II ficou com o cognome do Príncipe Perfeito. Mas eu tenho algumas dúvidas que ele fosse um Príncipe Perfeito. Tinha muitas sombras. É considerado por muitos um dos monarcas, se não mesmo o monarca mais brilhante português. De qualquer das formas, há aqui um outro lado que se calhar por vezes nós desconhecemos. Brilhante no sentido que foi um homem com uma visão extraordinária e que foi um homem que apontou para os descobrimentos. Foi ele que iniciou. Está ligado a essa... Exatamente, portanto, brilhante nesse sentido, sim. Agora, em termos de relação com a nobreza, foi um desastre. Ele, por várias vezes, o tentaram assassinar e, provavelmente, foi envenenado, ou foi envenenado, ou houve a tentativa de o envenenar mais que uma vez e acabou mesmo por surtir efeito, porque, ao que parece, este nosso rei morreu mesmo envenenado, pelo menos tudo aponta para isso. Portanto, tenho algumas dúvidas que ele fosse o príncipe perfeito. Agora, não tenho dúvidas que ela fosse a infanta ou a princesa perfeita, mais tarde a rainha perfeita, e depois disso a rainha perfeitíssima, porque realmente o legado dela é tão vasto que acho que é justo dizermos que Dona Leonor foi a rainha perfeitíssima. Também uma rainha trágica, na medida em que sofreu alguns acontecimentos que de facto levaram a alguns acontecimentos trágicos, e o maior deles, obviamente, a morte do filho. Uma morte suspeita, acidente, atentado. Enfim, como é que, a minha pergunta é: como é que desenhaste esta Leonor de Lencastre depois da morte do filho? O que é que mudou na personalidade dela? Como é que ela reagiu a tudo isso? Eu acho que mudou tudo. Mudou tudo, e ela recolheu-se no passo dela. E fundamentalmente mudou a partir do momento em que o marido, o Dom João II, tenta impor o seu filho bastardo como herdeiro da coroa. Claro que o senhor, pois, pediu autorização ao Papa para o Dom Jorge ser jurado herdeiro. O Papa não consentiu, é óbvio. Portanto, as leis portuguesas sucessórias da altura já não permitiam que um bastardo fosse rei em Portugal. E depois acabou por ser o irmão da Dona Leonor, o Dom Manuel, que subiu ao trono quando o Dom João II faleceu. Ela ficou viúva, Leonor de Lencastre, ou seja... Ficou viúva muito cedo. Ficou viúva muito cedo. O rei morreu por volta dos 40 e poucos anos, acho eu. Portanto, ela ficou viúva muito cedo. Depois, entretanto... Esse período, depois da morte do rei, como é que foi? Eu não sei se ela sentiu muito o facto de o marido ter falecido, porque eles já viviam separados, de costas voltadas um para o outro. Portanto, não sei até que ponto aquele casamento não estava completamente destruído. E eu julgo que a partir do momento em que o primogênito faleceu, houve como um desencanto na vida dela, e ela inclusivamente deixou, portanto, de aparecer na corte regularmente, refugiou-se no Paço de Santo Eloy e dedicou-se aos mais desfavorecidos. E essas causas sociais e também causas literárias, uma autêntica mecenas, não é? E eu acho que num tempo em que esse... Eu acho que deve-se falar desse conceito. Eu acho que é um conceito interessante. E Leonor de Lencastre foi, obviamente, porque divulgou as artes, financiou obras, entre as quais a de Gil Vicente. A de Gil Vicente, exatamente. É incrível, não sabia disto, por acaso. Ela contratava o Gil Vicente para fazer estes inúmeros autos que ele fez. Ele muitas vezes retratava a rainha como rainha velha nas peças que ia escrevendo. E depois eram apresentadas na corte. Ele tratava-a bem, Gil Vicente, nas obras. Era a mecenas, convinha que ele tratasse bem. Mas eu acho que ele, daquilo que me parece... Não era só questão dela ser a mecenas, mas era a rainha velha, era no fundo uma senhora simpática que fazia o favor de mandar imprimir, portanto, todos estes autos. E eu acho que se não fosse esta notável contribuição que ela deu ao mandar imprimir estas obras, provavelmente nós hoje não tínhamos conhecimento dos autos de Gil Vicente. Mais uma das obras também desta rainha, que pode descobrir melhor neste romance da Paula Veiga. Há aqui com certeza muitas vertentes de uma rainha construída pela Paula, mas isto trata-se de um romance, não é? Trata-se de um romance e eu acho que vale a pena para ficar também a conhecer melhor esta rainha e para pensar sobre a história de Portugal. A rainha perfeitíssima é a história de Leonor de Lencastre. Paula, obrigado por teres vindo às Madragoas. Pergunto-te antes de nos pedirmos projetos para o futuro. O que é que estás a preparar? Tens esse romance na gaveta? Não sabemos se vai ser. Tenho vários romances na gaveta. Mais do que um? Eu neste momento tenho mais 3 romances históricos na gaveta. Acabados de escrever no último ano e meio, talvez, e portanto estão naquela fase em que eu olho, abro a gaveta, olho para aquilo que escrevi, vejo se quer acrescentar alguma coisa, volto a pôr na gaveta. Portanto, andam nesta fase de gaveta. Mas julgo que sim. É uma fase importante, ou seja, deixas normalmente passar algum tempo e depois voltas àquilo que escreveste já com um certo distanciamento. É necessário e é bom que se dê esse distanciamento, porque eu acabo de escrever um livro e muitas vezes não sei o que é que escrevi. Porque eu sou muito de ligar o interruptor, escrever, desligo o interruptor. Portanto, entre o ligar e o desligar, não sei exatamente o que é que se passa à minha volta, nem o que é que fica escrito no teclado do computador. E depois é necessário não só ir fazer algumas emendas, como é óbvio, como perceber o rumo que as coisas vão levar, porque eu nunca sei o que é que esta ou aquela personagem vai fazer a seguir, nas páginas a seguir. Não tenho essa perspectiva. Eu não sou uma pessoa de traçar o livro todo e depois desenvolver a ideia. Não, eu deixo andar. As personagens têm personalidade própria e vão evoluindo conforme lhes apetece. Uma última pergunta, então. Esta rainha acabou por te surpreender a ti própria durante a escrita do romance? Eu acho que sim. Eu acho que descobri uma rainha muito mais perfeitíssima do que eu contava, pelo menos quando comecei a ler sobre ela, surpreendeu-me pela positiva. Paula Veiga foi convidada hoje às Madragoas. Paula, muito obrigado. Desejo toda a sorte para este livro e para os outros que estão na gaveta. E depois, certamente, que vens aqui às Madragoas de novo falar sobre isso. Se aceitares, obviamente. Obrigada. Estivemos aqui, de alguma maneira, a falar sobre o fado português. E é assim que nos despedimos. Poema de José Régio, na voz de Amália Rodrigues. Voltamos amanhã. Forte abraço. Frágil barco veleiro,